Atenção, vai começar Dance Italo. Ooh. Watch out. English, Dante and the Wiz. Kalimba de Luna. Kalimba de Luna. Kalimba de Luna. Kalimba de Luna. We'll be right back.

por hoje o Dance Italo acabou. Mas brevemente há mais.